Saudade do vento sentido. Eu tô vendo o médico. Do inteligente, do interior. Do bairro da minha infância. Lá na roça sem preocupação. Porra na sanfone, sentimento do interior. Lembro ainda da minha infância. Lá na roça sem preocupação. O rádio ligado na varanda e o modão batendo no coração. Papai na liga, mamãe no fogão. A molecada jogando o peão. O cheiro do café fresco no ar. E o tempo parecia nem passar. Com saudade dos anos 80, meu Deus do céu. Do som da viola, da roda de cordel. Do São João enfeitado de bandeirinha. E a gente dançando na beira da fogueirinha. Boa saudade boa que aperta mais não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. As tardes eram brincadeira. De esconde-esconde no milharal. E a viola era companheira. De todo domingo no quintal. As roupas secando no varal. O sino da igreja tocar. E eu correndo descalço no terreiro. Sonhando que o mundo ia esperar. Oh, saudade dos anos 80, meu Deus do céu. Do som da viola, da roda de cordel. Do São João enfeitado de bandeirinha. E a gente dançando na beira da fogueirinha. Oh, saudade boa que aperta mais não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Oh, hoje a cidade é só barulho e o mundo gira sem parar. Mas fecho os olhos, ouço aquele mapa e sinto a paz daquele meu lugar. Oh, saudade dos anos 80, meu Deus do céu. Do som da viola, da roda de cordel. Do São João enfeitado de bandeirinha. E a gente dançando na beira da fogueirinha. Oh, saudade boa que aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Hoje a cidade é só barulho, o mundo gira sem parar. Mas feche os olhos, ouça aquele mato, sinta a paz daquele meu lugar. Lugar! Oh, saudade boa, que aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. Tá ganhando! Oh, ganhou! Hoje a cidade é só barulho, o mundo gira sem parar. Mas feche os olhos, ouça aquele mato. Sinto a paz daquele meu lugar. Obrigado!